Panorama Agrícola para 2 de outubro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua crescente, 2 de outubro de 2014, nós estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: se fracassar da primeira vez, tente novamente. No programa de hoje você confere uma dica técnica. No Professor da Terra, adubação verde. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre sala de ordenha modelo. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Participe aqui do Panorama Agrícola. Dica do dia. O calcário é usado no campo para equilibrar a acidez do solo. Antes, portanto, de usá-lo, faça uma boa análise do seu solo na sua propriedade. Além de corrigir a acidez, o calcário pode ajudar no efeito do fertilizante, porque fornece cálcio e magnésio ao solo. É hora das notícias. Na próxima semana é a Semana do Ovo, de 6 a 11 de outubro. A ideia é contribuir para a promoção do consumo de ovos, levando informações qualificadas ao consumidor final. A Semana do Ovo é uma iniciativa do Instituto Ovos Brasil e da Associação Brasileira de Proteína Animal, com a participação de representantes de todos os elos da cadeia produtiva na maior união da avicultura de postura do Brasil. A Semana do Ovo dá força a uma campanha de esclarecimento de mitos sobre o consumo de ovos. O objetivo é levar ao consumidor informações sobre os benefícios deste alimento e fomentar o consumo no país, que tem um dos menores índices do mundo. Para se ter uma ideia, o brasileiro consumiu, em média, 168 ovos no ano passado, contra aproximadamente 220 da média per capita mundial. No México, o maior consumidor do mundo de ovos, este número foi de 320 ovos por habitante ao ano. Semana que vem, de 6 a 11 de outubro, então, a Semana do Ovo. Programa Armazenar. O governo do estado assinou recentemente contrato com o BRDE para a construção e ampliação de armazéns aqui no estado. Por meio do programa Armazenar, o governo pretende aumentar a capacidade de armazenagem em 1 milhão de toneladas, o que representa 25% a mais do que a capacidade atual. Santa Catarina tem uma produção anual de 6 milhões e meio de toneladas de grãos, somando milho, feijão, arroz, trigo e soja, mas a capacidade de armazenamento é em torno de 4 milhões e meio de toneladas. Pelo programa Armazenar, as cooperativas, os produtores rurais e suas associações contratam financiamento junto aos agentes financeiros com até 15 anos de prazo, incluindo 3 anos de carência, e juro de 3,5% ao ano, sendo que o governo do estado responde pela subvenção de 50% dessa taxa. Os investimentos para construção e ampliação de armazéns vão ser da ordem de R$ 500 milhões e a subvenção do estado aos juros será de R$ 83 milhões ao longo de 5 anos. Fique ligado no Panorama Regional. Leite, sala de ordenha modelo. A equipe do Escritório Municipal da EPAGRE de Bom Retiro, na região serrana, após consultas à entidade dos agricultores e considerando a densidade econômica da cadeia produtiva do leite, com aproximados 30 mil litros de leite diário, propôs, como unidade de referência tecnológica do programa de pecuária, a instalação de uma sala de ordenha modelo. Essa unidade de referência, então, fundamenta-se na necessidade de proporcionar informações aos agricultores familiares que ainda exploram atividades leiteiras em locais como chão batido, piso em nível, ordenhas das vacas feitas manualmente e a céu aberto. Uma realidade que afeta diretamente a qualidade de vida da família, da sucessão familiar e também o produto leite. Esses agricultores continuam investindo em capacitações, porém, em certas ocasiões, são levados a visitarem salas de ordenhas de grandes produtores, o que os desmotiva, né, a investir na sua própria unidade, devido à imensa discrepância entre as realidades. Então, nesse sentido, torna-se salutar a importância da instalação de uma sala de ordenha modelo como local de visitação, troca de experiências, estudos e que possa refletir a praticidade do trabalho, o bem-estar e a qualidade de vida do trabalhador. Essa unidade foi construída na propriedade, então, do senhor João Bosco, da dona Evandina Prestes, na comunidade de Campo Novo do Sul, então em Bom Retiro, onde, segundo o engenheiro agrônomo José Caulin, que é extensionista rural da IPAG de Bom Retiro, além das melhorias que ora foram instaladas nessa propriedade, a IPAG, através do Programa de Gestão Social do Ambiente, orientará a instalação dos coletores de água da chuva e a finalização, então, também de uma bioesterqueira. Com esses procedimentos, a propriedade do Sr. João e da Dona Evandina tornará, então, referência na produção de leite de qualidade, melhoria da autoestima da família rural e em sustentabilidade econômica e ambiental. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, região de Lages e região de São Joaquim, para o programa Panorama Agrícola. Fique agora com o professor da terra. Amigo agricultor, a prática da adubação verde se constitui em um dos métodos mais valiosos e baratos no controle de nematóides, desde que se opte por espécies adequadas. As crotalárias, as mucunas e o guandu são as leguminosas de verão que apresentaram os melhores efeitos no controle populacional de nematóides diversos. Tal efeito nocivo aos nematóides é possivelmente devido à liberação por aquelas espécies de diferentes ácidos e substâncias aleloquímicas dos tecidos e raízes que influem sobre os nematóides. Os resíduos vegetais acumulados no solo após a adubação verde incrementam a atividade e a diversidade biológica, favorecendo o reequilíbrio entre as distintas espécies existentes naturalmente no solo. Amigo agricultor, fazer a semeadura utilizando várias espécies de adubação verde, de modo a se obter a maior diversidade possível. Cada tipo de planta vai crescer no seu ritmo e do seu modo, algumas mais precoces e outras mais tardias. As raízes de algumas vão explorar a superfície do solo, outras crescerão em profundidade. Então, ao final, a diversidade promove maior eficiência de uso da luz solar e maior volume de raízes em diferentes profundidades. Amigo agricultor, as diferentes espécies possuem diferentes exigências nutricionais e diferentes habilidades em extrair os nutrientes, ocorrendo uma complementação entre as plantas que crescem na mesma área. Assim também ocorre, posteriormente, uma maior reciclagem de nutrientes. Com o chamado coquetel, é possível obter uma rápida cobertura do solo, que vai também permanecer por mais tempo, auxiliando muito o manejo de ervas espontâneas. Dica da quantidade de semente por hectare das plantas que podem ser utilizadas neste consórcio: 24 kg de semente de milho, 16 kg de semente de mucuna preta, 16 kg de feijão de porco, 10 kg de semente de guandu, 8 kg de girassol, 5 kg de crotalária, 4 kg de feijão catador, 2 kg de leucena e 4 kg de painço. Misturar bem e semear. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRI.